da gente aproveitar o espaço depois do almoço para discutir um pouco já a legislação, né, e o espectro livre, para ir juntar com a oficina de DRM. Né? Enfim, sábado é um horário mais privilegiado aí em relação à quantidade de pessoas que está presente. Acho que seria importante, pelo menos a Rádio Vaz, aí, conversando também com a juventude, né, o Mano, para a gente aproveitar esse espaço para fazer uma discussão aí mais política aí em relação às disputas, frente à comunicação livre e democratização. E aí já juntar com a ideia do DRM, que tem justamente a ver, né, com uma prática, uma técnica, que é a da libertação do espectro, né? Então, para a gente se inteirar um pouco mais disso, fazer essa discussão mais pesada agora no, depois do almoço. Não sei como é que vocês estão pensando aí, o que a Capivara acha e tal, né, que a Rádio Livre pensa também, mas a ideia seria a gente também fazer uma discussão mais política aí nesse pós-almoço. Na verdade, a gente pensou em que seria importante fazer essa mudança pelo fato do seguinte, né? Eu acho que aqui existem coletivos, né, e grupo organizado em vários lugares diferentes, e aí seria interessante a gente aproveitar um momento que tem mais gente, né, pra gente conseguir conversar, inclusive tirar ações, né, alguma, não sei, né, tirar alguma coisa mais pra gente ir desenvolvendo durante um tempo, inclusive, né, a gente tem o lance da proposta do encontro intergaláctico, né, e então a gente tirar algumas coisas um pouco mais organizativas, assim, até, né, então, sei lá, a gente pensar, inclusive, o que tá bastante forte nessa questão da luta pela democratização, o que a gente pode tirar, né, desse grupo, né, para fortalecer, né, isso é, refletir, né, sobre o que está posto aí, as propostas que tem, o que a gente, né, pensa disso, o que a gente tem de proposta também, para a gente tirar algumas coisas, né, para contrapor ou para somar, daí a gente vai ver o que vai fazer, né. Mas aproveitando o momento com mais pessoas. Inclusive, a gente da Rádio da Juventude veio mais principalmente nessa intenção mesmo. Assim. Não que não seja... Eu tô louco pra assim, fazer as coisas mais práticas, né? Mas tem que priorizar alguma coisa. E dentro disso que o Fábio colocou, de a gente tentar discutir, tirar um posicionamento organizativo, um posicionamento político em relação a esse projeto de lei de democratização da mídia, em relação ao DRM e tal, é também de pensar pragmaticamente em como a gente pode planejar ações conjuntas, né? Dentro desse contexto dos posicionamentos que a gente vai tirar aqui. Então, acho que, como já faz parte do nosso cotidiano, praticar a ação direta de ocupar o latifúndio eletromagnético, talvez seja interessante a gente aproveitar esse momento para pensar em outras frentes, em outros locais que a gente poderia talvez ocupar, seja física ou eletromagneticamente. E, enfim, acho que acho que essa inversão seria bem interessante. O Ratito comentou que quem que vai dar? Uma pessoa chega às 4, né? Vamos ver aí, sei lá. Você que está ouvindo vai ouvir sobre a organização do almoço agora. Você tem alguma ideia? a mesma coisa que aconteceu mais cedo. Aqui. Sol. Isso aí é difícil comer, né? Eu também acho que fica muito legal assim, a gente coloca os debates mais técnicos que pareçam tipo oficina pra amanhã, entendeu? Que aí a gente... Hein, galera, ó, surgiu essa proposta, como a vontade mais de priorizar o ambiente organizativo, a gente faz esse debate político com a proposta de fazer algum documento já utilizando o portal Rádio Livre. Já todo mundo sabendo utilizar ali e tal, a gente une o útil ao agradável, o político ao técnico. Tem que soltar o som DJ. wash education to make us the fools. It was your reward for our love, telling us of your God above. We gonna chase those crazy, chase those crazy bumpheads, chase those crazy ballheads out of the yard. Chase those crazy, chase those crazy bumpheads, chase those crazy ballheads out of the yard. Here comes the con man, coming with his con plan. We won't take no bribe, we've got to stay alive. Chase those crazy, chase those crazy ballad, chase those crazy ballad. Summertime, the living's

train coming through. I would take it if I could, and I would not lie to you, because Sunday morning soon will come when things would be much easier to say upon the microphone like a boss DJ. But I won't walk up upon the sea like it was dry land. The boss DJ, he ain't nothing but a man. No trouble, no fuss, I know why. It's so nice, I wanna hear the same song twice. It's so nice, I wanna hear the same song twice. Rumors I'm spending all over my town, but it's just stones and sticks. It's on the microphone, is where I go to get my fix. Just let the loving take a hold, cause it will if you let it. I'm funky, not a junkie, but I know where to get it. No trouble, no fuss, I know why. It's so nice, I wanna hear the same song twice. It's so nice, I wanna hear the same song twice. Ooh-wee girl, ooh-wee girl, ooh-wee girl. Six different kind of oil pans. Electric toaster. There isn't a thing in here that wasn't one time or another used on the Lincoln Highway. Thank you. California time. See my spirit and me are not doing fine. At the edge of the nation, things start to unwind. California time. Time. Far away yesterday, all left behind. Just the sound of the ocean, it's all spray in my mind. California time. Postcard scenes are in my dreams, but don't think that they're why I came. Oh, reach your arms out to me, whisper your mind. Now my sun sets on you, California time. Though completion I see, jigsaw I find, I'll come back for the pieces that I've left behind. California time. Throw me con, throw me con. they no call no foul. I say in cup, cup, cup. Cup, cup, cup. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Hey. Some will hate you. Pretend they love you now. Ooh. Then behind they try to eliminate you. But who Jah bless? No one curse. Thank God we're past the worst. Hypocrites and parasites will go up and take a bite. A lot of people would run away. And who does stop it? Let them wear it. Who does? Let them wear it. I take her down and throw me down. Throw me down. I take her down and call her foul. I take her down and cup, cup, cup. Yeah, yeah, clap, clap, clap. Such a tired game, will it ever stop? How will this all play out? Of sight, out of mind now. By now, we should know how to communicate. Instead of coming to blows, we're on a roll. And there ain't no stopping us now. We're burning under control. Isn't it strange how we're all burning under the same sun? By now we say it's a war for peace, it's the same old game. But do we really wanna play? We could close our eyes, it's still there. We could say it's us against them. We could try but nobody wins. Gravity has got a hold on us all. Could try to put it out, but it's a growing flame. Using fear as fuel, burning down our name. And it won't take too long, 'cause words all burn the same. And who we gonna blame now and on? It's such a crying, crying, crying shame. It's such a crying, crying, crying shame. It's such a crying, crying, crying shame, shame, shame. We'll be right back. numbers that ain't coming home. I could close my eyes, they're still there. Close my mind, be alone. I could close my heart and not care, but gravity has got a hold on us all. It's a terrific price to pay, but in the true sense of the word, are we using what we've learned? In the true sense of the word, are we losing what we were? It's such a dire game, will it ever stop? It's not for me to say. And is it in our blood, or is it just our fate? And how will this all play out, of sight, out of mind? Who we gonna blame, all in all? It's just the crying, crying, crying of shame. It's such a crying, crying, crying of shame. It's such a crying, crying, crying of shame, shame, shame. Next we have a very, very big group by the name of Hello. Hey, you're my quality control. Captivates your party patrol. You're my body and soul. Move the bell tolls like the rhythm explode. Big, bad, and bold. Beam boys of old. Many styles we hold. Let the story be told. Whether platinum or gold, we use breath control. So let the beat unfold. Intro on drum roll. We be the lick like Itash and J-Mo. We harass niggas like we was the Po-Po. We can rule the world without Curtis and still blow. From SP to Casio, your chance ain't deaf, you ain't fresh, so-so. If you don't know us by now, you never know. We set that mood when we move and prove the show. The name of the game is survive and move your flow. You can't out-take Jurassic syllable, cause it's survival of professional radio. Stop and comprehend and heed the words of my pen. Survival of professional poetic Highlander. Soup, you plan to rock or something fierce? Oh, am I? Doc is the name, the AKA Super. The verbal like you bunch of funky dope old schooler. I used to be the brother for others they used to dumb on. Now they be the lovers of brothers they can't front on. Put me in the mix, LP 12-inch. SP, the elegant, poetic pestilence. I'm carbonated, my fans are confederated. Highly commemorated and the most celebrated for connecting it. Word, burn, subject to the predicate. Plus, I got the etiquette to keep it moving and show my cats how it's done, cause it's the verbal combat position number one. Keep it beaming like a beacon if it's lyrics that you're seeking. Whether black or Puerto Rican, people back us when we're speaking. We got the kind of rhymes to get you ready for the weekend. To the mass amount of legions that came for party pleasing. Our temperature is freezing, all kinds of different regions. The rhythm is the reason you're checking for what we've done. Please, son, our thesis, a rip and cool pieces. Your rhymes ain't right, homeboy, you ain't a season. Hey, you're my quality control. Captivates your party patrol. You're my body and soul. For who the bell tolls, like the rhythm explode. Big, bad, and bold, be boys and bold. Well, it's the angelic man, Revic clan, repellent, my plan, parent man. Your scripts withstand bullets, flashing like a Japan tourist. We command pure hits while you cramming to understand these contraband lyrics. My fam submits to pray 5 times a day, climbing into your mind with live rhyme display. J5 finds a way to remain supreme, coming verbally harder, son, as if my name was Kapeen. Hey yo, my team dream works without Spielbergs or spill words. Communicate from the earth throughout the universe. I transmit transcripts, transcontinental lyrics, deeply rooted in the spirit. I love the power of words, nouns and verbs, dependent and sword, linguistic art of war. No folklores or myths in my penmanship. The path of scholar warriors is what I present. Esse é o encontro de rádios livres acontecendo na Rádio Muda. Estamos aí com altas rádios livres transmitindo, irradiando e comunicando-se para ir além. E agora vamos tocar uma sonzeira. Uma sonzeira, meu irmão. Thank you.

poesia chama Cabelos e Vidas. Enrolando o cabelo, parece enrolar a minha vida. Um cabelo aparentemente normal, liso, preto, não tão curto, na medida para enrolar. Mas por que enrolar? Pensar na vida, o momento que fincamos em nosso mundo, mundinho, mundão, ligamos a realidade. Imediatamente ataca o cabelo. E por questões estéticas, o cabelo é mais poético que a barba. Imaginem fios micrométricos que nascem quase de cima do cérebro. Tudo aquilo que se pensa, mentaliza, pode adubar os seus cabelos. Mas olha, cuidado. Não vá pensar coisas muito complexas, pois é perigoso você ter cabelo fora do comum. E há aqueles e aquelas que possuem cabelos todos desajeitados. E assim, a gente já sabe. São pessoas que pensam demais, são totalmente enrolados. E aqui vai a declaração para os irmãos. Os negros e todos e todas que têm uma perninha no continente mãe, então enrolados de nascença, estes tiveram ancestrais que muito pensaram. Não é à toa que são a raiz da humanidade. A eles digo meu muito obrigado pelos meus cabelos enrolados.